ei, ei, ei, ei, eu sou do pelo. Aê, aê, aê, aê, ei, ei, ei, ei, oh. Aê, aê, aê, aê, ei, ei, ei, ei, eu sou do pelo. O negro é raça, é fruto do amor. Salve Salvador, me bato, me quebro tudo por amor. Eu sou do pelo.